JujubaCast. Um célebre comedor de jujubas foi Marshall Erickson. Sua famosa combinação de maionese e jujubas era a mais importante receita da família em Minnesota. Ai, que coisa nojenta! Ai, meu Deus! Beleza, eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast de Dia dos Namorados. Programa romântico com a presença de Caio Corraine. Olá, personas. E a avalanche romântica, Rafael Mafra. E aí, pessoal, tudo bem? Caio, se você tivesse uma namorada, eu sei o presente que você devia dar pra ela. O meu curso da Alura, de como fazer o seu canal do YouTube um negócio. Olha, começou me agredindo por escancarar pra todo mundo que eu não tenho namorada, mas... Como é esse curso, Guga? Mas agora que elas estão te ouvindo, elas já sabem o que elas vão ganhar de presente no ano que vem e isso pode ajudar a sua situação. Perfeito, ok. Agora eu tô de volta no bar. Por quê? Considerando que você é um podcaster famoso, elas podem querer ter um canal de YouTube que é um negócio, que é uma propriedade intelectual, que ela pode trabalhar em cima dele. Exato. E, na verdade, quando você tá dando esse curso de presente, você tá dando todos os cursos da Alura. A Alura é tipo o Netflix dos cursos online, entendeu? Que é coisa pra caramba. Tem curso de marketing digital dos mais básicos, AdWords, Facebook, social media, tem blog corporativo, SEO, branding, as coisas relacionadas à estratégia, coisas mais complexas em relação ao marketing, porque a Alura é quem sabe fazer marketing de conteúdo, cara. Eles fazem isso com a gente há 5 anos. Então ela vai estar aprendendo com os melhores. É isso. Se você tivesse distribuído cursos da Alura no mundo, você certamente teria uma namorada nesse momento. É verdade, devia ter pensado nisso antes. Você está dizendo que o curso da Alura é o urso no balão dos tempos atuais. Lembra do ursinho no balão? Uma das falhas do curso da Alura é você não poder pôr ele dentro de um balão, mas fora isso, é um ótimo presente. E olha só, se você for em alura.com.br/promoção/gugacast, você tem 10% de desconto. Você não precisa escolher, você vai lá fazer um monte de curso. Quanto mais curso você conseguir fazer, mais você pode fazer. Vai lá, alura.com.br/promoção/gugacast, beleza? Perfeito. E hoje a gente vai ter um programa específico para falar sobre o amor, sobre a desilusão, sobre os conflitos do coração, não é isso? É isso. Eu quero que esse programa seja ouvido a dois, entendeu? Ah. Eu quero que ele seja feito para você ouvir num momento de emoção, num momento de emoções afloradas. Por isso a gente escolheu como quadro introdutório desse programa especial o nosso querido Festival de Poesias. Roda a vinheta. Eu. Ler ou não ler? Leitura dramática de poesias no GugaCast. Então olha só, eu trouxe aqui 3 canções que a gente vai ler dramaticamente como poesia, certo? 3 canções que falam muito com o meu coração, falam no âmago do meu ser. Ok. E cada um vai ler uma, mas eu quero o drama. Eu quero o sentimento à flor da pele. Quem quer ler o primeiro? Eu quero ler o primeiro e eu digo mais. Eu vou ler o primeiro de pé, porque sentado eu não consigo expressar toda a emoção que eu sinto ao ler essa poesia. Então põe pra fora, Rafael. Lembrando que eu sou o coach de leitura de poesias daqui. É sobre isso esse quadro. É sobre eu ensinar vocês como colocar pra fora toda a emoção, o sentimento do poeta. Tá? Então, Rafael, devagar. Você só tem que canalizar a palavra. Entendeu? Você não tem que proferir as palavras. Você tem que deixar a palavra vir do seu coração, da sua medula, e sair pela sua garganta. Vai lá. Degustação, de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Alô, querida? Vamos chupar ferida? Ferida não me seduz. Prefiro um copo de pus. Que porra de música é essa? Amor, eu quero lamber tumor. O quê? Tumor me causa pigarro. que tal um chá de catarro? Catarro só na caneca. Prefiro chupar meleca. Meleca. Meleca só no jantar. Abre a boca que eu vou vomitar. Seu vômito estava quentinho. Só faltou cocô no espetinho. Caralho! Remelas me dão acidez. Já sei! O quê? Vamos comer tudo outra vez. Tome um gole desse biodegradável. Nada como uma vidinha saudável. Caralho! Não, vocês inventaram isso. Claro que não, cara. É uma obra, uma composição de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Você não ouviu ele falando na abertura? Meu Deus do céu, gente. O que eu acho interessante, Rafael, nessa obra... Obrigado. Obrigado por você conduzir essas sensações até os nossos aparelhos auditivos. O que eu acho interessante é que toda vez que ele propõe alguma coisa, ela propõe outra coisa. Ele fala, querida, vamos chupar ferida? E ela fala, ferida não me seduz, prefiro um copo de pus. Aí ele tenta de novo. Eu quero lamber tumor. Ela fala, não, me causa pigarro. Que tá um chá de... Entendeu? Entendi. Tem um conflito acontecendo nessa obra, nesse poema. E eu acho que é um diálogo. E um diálogo construtivo. Em que cada um vai construindo em cima do que o outro fez. E juntos, eles chegam ao ápice. Nos anos 80, essa música circulava entre as crianças. É verdade. Todo mundo sabia essa letra e ninguém sabia de onde ela vinha. E agora, com a internet, a gente sabe. Essa é uma daquelas letras que foi proibida e a censura riscou só essa faixa? Provavelmente. Caio. Tô atônito aqui ainda. Você precisa se recompor, cara, porque agora o púlpito é seu. Eu quero que você deixe a repulsa e o prazer tomarem conta dos seus nervos no momento em que você vai declamar esses versos. Ok, vamos lá. Pensa que você é o Lima Duarte. E essa é a primeira novela colorida na qual você participa. Ah, então eu ia estar bem nervoso. É isso. Vamos lá. Bichos Escrotos. De Arnaldo Antunes, Sérgio Brito e Nando Reis. Bichos, saiam dos lixos. Baratas, me deixem ver suas patas. Ratos, entrem nos sapatos dos cidadãos civilizados. Pulgas, que habitam minhas rugas. Oncinha pintada, zebrinha listrada, coelhinho peludo. Agora ficou fofo. Vão se fuder! Não, repete. Vão se... Vai, repete, com mais força. Vão se fuder! Vai, mais, mais! Caralho, você quer que eu seja expulso do prédio, vai, né? Vai, mais uma vez! Vai, Caio! Vão se fuder! Isso! Aí, gostei. Meu vizinho, não. Por quê? Aqui na face da terra... Só bicho escroto é que vai ter. Bichos escrotos, saiam dos esgotos. Bichos escrotos, venham enfeitar meu lar, meu jantar, meu nobre paladar. Os anos 80 foram um erro, né? Tem muitas coisas que eu quero falar sobre essa leitura. Primeiro que eu falei pra você ler como Lima Duarte, na novela colorida, e você leu como a repórter da Globo na matéria sobre 13º. Que esse é o meu modo padrão de ler coisas. É. Foram 4 anos de faculdade pra me ensinar a ler assim, cara. A outra coisa engraçada é que tem uma música dos Trapalhões... Que ele fala, ele fica falando o nome de mulheres e ele vai rimando. Ele fala assim, Mariana me jogou umas cascas de banana. Eu sei que música é essa. Não é? Ele fala assim, Gertrudes roubou a minha bola de goods. Então, eu acho que essa parte, essa primeira parte que ele fala, baratas, me deixem ver suas patas, parece muito com essa música dos Trapalhões. Que a gente pode ler aqui no próximo festival de poesias. Bom, agora é minha vez. Eu vou mostrar pra vocês como se faz. Caio, você foi muito bem na parte do grito. Você realmente deixou os seus bichos escrotos saírem de você. Eu achei que foi um grito primal. Foi, foi certamente. Todo mundo bateu palma batendo com a colherinha da xícara de chá, assim, do lado. Sim. Eu escolhi só 3 poesias hoje, porque eu queria que a gente pudesse ler elas inteiras. Acho justo. E agora a gente vai ter um momento realmente valoroso nas nossas vidas e nas vidas dos nossos ouvintes. Os Ratos, de Rogério Skylab. Os ratos estão entrando. Os ratos estão entrando. Os ratos estão entrando. Pelo buraco do cu. Mantém a compostura aí. Os ratos no intestino. Os ratos comendo as tripas. Os ratos dentro do peito. Os ratos saem pela boca. Os ratos se multiplicam. Os ratos estão por dentro. Os ratos vêm do esgoto. Os ratos com suas garras. Os ratos dentro da mente. Os ratos rasgam as pregas. Os ratos parecem monstros. Os ratos vão me roendo. Os ratos tomam meu corpo. Ratos em quantidade. Rato será meu nome? Os ratos por entre os dedos. Rato na identidade. Ratos nos pensamentos. Os ratos estão entrando. Os ratos estão entrando. Os ratos estão entrando pelo buraco do cu. Bravo! Rogério Skylab, maravilhoso, cara. Acabou de lançar um novo disco, aliás. Recomendo fortemente. Se chama O Rei do Cu, o novo disco do Rogério Skylab. Tem no Spotify. Ai, meu Deus. Pessoa maravilhosa. Então, a gente tem que falar de uma coisa muito importante, que é a possibilidade de você assinar o grupo secreto do GugaCast pelo PicPay. Aê! Sabe o que tem no grupo secreto do GugaCast? Eu sei, deixa eu falar. O quê? Tem muito amor e carinho num grupo que é totalmente unido. É verdade. Verdade. É, porque o grupo secreto do GugaCast é uma bolha, porque as pessoas dizem que hoje você só se relaciona com as suas bolhas e você acaba sabendo só aquilo, e isso é maravilhoso no caso do GugaCast. A gente, por exemplo, esses dias teve uma discussão muito profunda sobre o fato de que o Rogério Flauzino talvez seja um cachorro. Que absurdo, é cara. Vocês têm que tomar cuidado com o limite da zoeira com o Jota Quest, ok? Não, mas não é zoeira, cara. Tem uma frase que diz o seguinte. Foi o ouvinte que colocou lá, não fui eu. Meu coração dispara quando eu vejo o seu carro. Não é isso, cara, que talvez o eu lírico nessa música seja um cachorro. O cara é um poeta. O que seria genial, você ter um eu lírico que é um cachorro numa música. O que seria completamente genial, como é genial todas as outras coisas que o Jota Quest faz. Então, a gente tem essa interação, que é muito divertida, e a gente tem conteúdo exclusivo todos os dias úteis. Todos os dias úteis. Cara, é impressionante, porque você tá lá em todos os dias úteis e chega conteúdo extra. É tipo trabalho, né? Tem trabalho e tem conteúdo. Isso. Trabalhou o conteúdo, trabalhou o conteúdo. Tem uma compensação no seu dia, né? É. Não tem trabalho e também não tem conteúdo. É. E a gente solucionou uma questão no começo dessa temporada, que era o pagamento do grupo secreto, que era um pouco difícil, e agora ele é muito fácil, porque ele é feito pelo PicPay. E o PicPay, como a gente já falou aqui, é o canivete suíço dos pagamentos. Você paga várias coisas com ele e é muito prático. Você pode pagar o Steam, estacionamento, Google Play, boleto. Se você pagar o Google Cash, por exemplo, o plano de 15 pratos, você pode receber um cashback de até 10 reais. Não, e tem um monte de cashback, né? Eu recebo cashback direto aqui no e-mail, assim, falando, ó, compra isso, você ganha cashback. Usa isso, usa hoje, você ganha cashback. Direto. Dinheiro grátis. E tem mais. Se você também usa pagamentos recorrentes, você pode usar o PicPay. É só acessar assinaturas.picpay.com. Eu acho que já estamos todos convencidos. Então, vem pra bolha você também. Gustavo, você pode fazer hoje a musiquinha? Caramba, é a primeira vez que eu vou fazer. Vem pra bolha... Peraí. Vem pra bolha você também. Vem! Go, go, Bolha Rangers. PicPay.me/GugaCash. Parabéns, Rafael. Belo jabá do PicPay. Vamos ler a história. Caio, você começa, cara. Vamos lá. Antes de começar a primeira história, eu preciso lembrar vocês que nós precisamos de histórias sobre dinheiro ou perrengues envolvendo dinheiro, que já recebemos algumas boas também. E elas, as maravilhosas, as esperadas, as proibidas, histórias de sexo. É, o pessoal quer mandar história de sexo, né? A gente sabe. Sim, o tempo todo. Então chegou a hora. É, e eu vou falar, capricha, hein? Capricha, porque hoje eu tive que cortar duas histórias aqui e foi bem difícil. A gente teve que cortar por causa do tamanho do programa, mas elas estão vindo muito boas, muito boas. Então capricha na sua história pra ela ter chance de entrar. Sim, o nível tá lá no teto e, como sempre, pra ajudar a gente, coloca o tema da história no subject. Ou seja, né, história de dinheiro, história de sexo, coloca no subject, que facilita a nossa vida. E diz pra gente se você prefere que o seu nome seja lido ou não, porque se você não disser isso, a gente vai substituir e possivelmente por Arnaldo. Caio, lê a primeira, cara, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olá, Guga, Rafa, Caio e convidado de Schrödinger, que não está aqui neste momento, está dentro da caixa. Alguém já usou isso uma vez, né? Isso é praticamente um beijo pro meu pai, pra minha mãe e pra você do Google Cast. Especialmente pra você, né? Caraca, velho, as crianças falavam isso automaticamente, né? Sem nem pensar no que estavam falando. Criança não tinha nem pai e tava lá. Beijo pro meu pai. Ai, que horrível. Que horrível, cara. Desculpa. É cruel isso. É, acontece da criança não ter pai. E não é tão horrível assim. Ai, meu Deus, vamos lá. Meu nome é Pedro Almodóvar e venho contar uma história super legal para o Dia dos Namorados ou qualquer episódio de relacionamento. Dia 7 de julho de 2011. Rafael! Ai, meu Deus, que susto. De volta! Adro. Socorro. O que mais aconteceu em 7 de julho de 2011? No dia 7 de julho de 2011, foi publicada a portaria número 1600 do Ministério da Saúde, que reformula a Política Nacional de Atenção às Urgências e institui a rede de atenção às urgências no Sistema Único de Saúde. Parabéns. Essa foi a coisa menos legal que aconteceu no dia 7 de julho de 2011? Ou tem uma que é menos legal ainda? Não, também no dia 7 de julho, nós tivemos a instrução normativa do IBAMA, número 7. E ela trouxe novas regras para o Cadastro Técnico Federal e para o relatório anual. Cara, dia 7 de julho de 2011 foi o dia mais chato da história do Brasil, cara. Se é só isso que tem, não teve um show do Sandy Júnior? Umzinho. Não, teve uma coisa incrível aqui no dia 7 de julho de 2011, que foi a publicação do decreto 45.631, oh, meu Deus, do Estado de Minas Gerais, alterando o regulamento do ICMS, também conhecido como RICMS. Ok. Tá estabelecido que é o dia mais agora chato. Agora todo mundo lembra. Todo mundo da sabe história que do foi. Brasil. A gente pode chamar de Rickmans? Pode. Vamos lá. Até este dia, eu namorava uma menina muito bonita, que me amava muito e sempre fez de tudo para manter nosso namoro. O nome dela era... Penélope Cruz. O nome dela era Penélope Cruz. Penélope era uma ótima pessoa, mas vinha sofrendo com depressão já há um ano. Namorávamos há 4 anos nessa época. Embora a luta diária para que ela melhorasse fosse árdua, tudo parecia ir bem. Neste ano, ingressei na faculdade, uma faculdade pequena de São Paulo, e que não tinha nada muito além das aulas para se fazer. Então eu costumava levar um notebook do trabalho para ficar jogando durante as aulas. Ah, muito durante, bem. Né? Tipo, no tempo que não tinha nada para fazer, ele não fazia nada, durante as aulas que tinha que fazer, ele ficava jogando. Já é de se imaginar que eu não era um excelente aluno, mas nunca tinha nenhuma DP. Então, minha técnica de jogar enquanto escutava a aula estava dando certo. Como as turmas de TI eram pequenas, algumas aulas aconteciam junto a aulas de outros cursos. Por exemplo, eu tinha administração financeira junto com a turma de comércio exterior. Minha vida já tinha um rumo traçado bem claro. Terminar a faculdade, me casar com Penélope, ter um emprego de analista de sistemas e etc. Mas nesse dia, enquanto jogava Tekken 3, pela milionésima vez, alguém cutucou meu ombro e falou: "Posso jogar também?" Olhei para o lado e lá estava ela. Uma menina de olhos grandes, cabelos pretos compridos e uma boca linda. Antes mesmo de a ver, senti seu perfume. Perfume que até hoje me deixa com a mesma sensação daquele dia. Ele é realmente Pedro Almodóvar. E talvez ela devesse ser a Penélope Cruz, mas já não dá mais. É. Respondi que poderia jogar, mas teríamos que revezar, pois era possível jogar com um teclado e de apenas um jogador. Passamos a aula toda jogando, não conversamos nada, apenas revezávamos o notebook a cada luta. Isso sim é romântico. Né? Uhum. Parece realmente um filme do Pedro Almodóvar quando ele joga videogame. Sim. Um pouco antes do fim da aula, ela falou que ia embora mais cedo, levantou e saiu. Apenas nesse momento reparei em uma coisa. Ela tinha uma aliança de noivado. Bom, eu namorava, e aquilo não era nada, certo? Era apenas uma estranha que passou uma aula jogando comigo. Hoje escrevendo, percebo quão nerdão foi isso. Na aula seguinte, nos apresentamos, sim, só no segundo dia, e ela se chamava... Carmen, porque é um filme do Pedro Almodóvar, alguém tem que se chamar Carmen. Ok. Tinha 23 anos, 2 anos mais nova que eu. Após algumas aulas, fomos conversando cada vez mais. Ela me contou que estava noiva em um relacionamento de 5 anos. Toda terça e quinta, eu a encontrava na aula, e após algumas semanas, começamos a nos encontrar antes da aula. Era uma amizade bem tranquila, embora eu estava, é claro, caído por ela, eu considerava uma paixonite que não era correspondida e que nunca se tornaria nada. Muito do que eu senti na época era reforçado pelo meu relacionamento bem destruído por uma depressão que eu acompanhava há muito tempo. Algumas semanas passaram, caralho, é muito difícil falar com o aparelho, velho. Algumas semanas passaram e descobrimos uma praça bem vazia perto da faculdade. Passamos a ficar lá antes da aula, bebendo, se conhecendo, se apaixonando. Sim, em determinado momento, sabíamos onde estávamos indo e adiamos o máximo possível o que poderia acontecer. Caramba, é realmente um filme do Pedro Almodóvar, Rafael. Parabéns. É, e nem começou ainda. É, porque os filmes do Pedro Almodóvar são assim. Em uma das quintas, a faculdade foi evacuada devido a alguma piadinha de algum aluno sobre bombas no prédio. Decidimos ir ao cinema, ver qualquer filme que parecesse uma versão piorada dos filmes do Adam Sandler. Não contei em momento nenhum, mas falávamos muito de filmes ruins. Não lembro o nome do filme, mas obviamente o Salada de Chuchu nos fez escolher um que... A história falava de uma mulher que termina noivado para viver uma aventura com um cara que ela acabou de conhecer. Puts. Porra, né? Isso é um modo tutorial, né? Não, e também é uma metalinguagem típica dos filmes do Pedro Almodóvar. Das vezes que a vida me colocou em clichês de filmes dos anos 90, essa foi uma das mais óbvias. Nosso primeiro beijo foi durante o beijo do casal do filme. Boa. Foram 3 meses juntos, ambos traindo, ambos ficando cada vez mais afundados em culpa. Eu tentei terminar algumas vezes, mas não conseguia por causa da depressão. Também por causa da falta de coragem, talvez. Carmen não terminava pelo casamento marcado com o noivo, com tudo já pago, inclusive lua de mel. Puta. E um dia, assim, do nada, Carmen me chama pra conversar. Não foi bem uma conversa, foi um discurso visivelmente decorado, falando que aquela era a última vez que nos víamos. Virou as costas e sumiu. Meu Deus. Me bloqueou de todas as redes sociais, trocou de telefone, sumiu. Eu perdi o chão. Embora tudo estivesse errado, eu esperava que as coisas iam se ajeitar e ficaríamos juntos. Os dias foram passando, eu ia à praça ainda toda quinta, algumas vezes nem ia à aula, ficava ali, bebendo, esperando ela aparecer. Ela nunca apareceu ali. Ok. Dia 7 de julho de 2012. Rafael! Sim? O que mais aconteceu em 7 de julho dessa vez, um ano depois, em 2012? Bom, foi mais uma comemoração do dia de São Panteno, fundador da Escola Catequética de Alexandria. Quê? Também no dia 7 de julho de 2012, as mulheres usaram vestidos tradicionais para pular uma fogueira durante a noite de Ivan Kupala, um tradicional feriado eslavo em Belarus. Gente, pular a fogueira de vestido é perigoso. Como ficou o Hickens? Teve mais alguma mudança ou não? Não, o Hickens não teve. Mas nesse dia, a Kate Middleton usou um look repetido. Agora eu lembrei. Ah, eu lembro. Não, agora eu lembro. Aquele lá. Cara, como eu poderia esquecer desse crime que ela cometeu no dia 7 de julho de 2012? Um novo emprego tinha renovado meus ânimos em 2012. Meu relacionamento com Penélope estava em crise. Eu realmente não a amava mais. E era basicamente um amigo. Tínhamos dado um tempo. Provavelmente terminaríamos em pouco tempo. Eu ainda não tinha esquecido Carmen. Eu realmente nem tinha esperanças de esquecer. Mas haviam tantas coisas novas acontecendo que minha cabeça andava ocupada. É legal que esse é o primeiro filme do Pedro Almodóvar estrelado pelo Pedro Almodóvar. É verdade. E não pelo Javier Bardem. Isso. Por vezes achava que a via na faculdade, mas era sempre alguma outra garota que me olhava com a cara de quem é esse doente? Nesse dia resolvi mudar o caminho pra casa e passei pela estação C do metrô. Eu evitava, pois era muito cheia. Mas nesse dia resolvi tentar a sorte. A sorte realmente apareceu. Ao tentar entrar no metrô, pois é, isso que se faz em São Paulo, você tenta entrar no metrô, muitas vezes não dá certo, mas trombei com uma garota tatuada, cabelos curtos, com uma boca linda. Carmen? Sim, ela tinha feito uma tatuagem, lógico, cortado o cabelo, mudado seu jeito de se vestir, mas era ela. Se ela tivesse mudado de sexo, a gente estaria sendo processado pelo Pedro Almodóvar nesse momento. Nos olhamos, nos beijamos sem falar nenhuma palavra. Apenas nos beijamos no meio da correria e barulho da estação mais movimentada de São Paulo. É muito Pedro Almodóvar, né? Diz aí. É, agora foi um pouco comédia romântica também, mas sim. Não, de não falar nada, de beijar com paixão. Verdade. Ele olha e beija. Verdade. Toda aquela bagunça à nossa volta não era nem de perto igual a bagunça que minha cabeça ficou naquele momento. Não sei quanto tempo se passou, mas quando nos falamos, tudo foi voltando. Todo o sentimento, tudo. Ela terminou o noivado dias antes do casamento. Saiu da casa da mãe, que a expulsou quando soube do motivo do término. Contei que estava separado. Nossos olhos nos entregavam, ambos cheios de lágrimas. Ela morava com duas amigas ali perto do centro de São Paulo. Fomos até lá, dormimos juntos pela primeira vez. Éramos perfeitos juntos. Tudo fluía, tudo era natural. Nossos corpos se encaixavam perfeitamente. Eu consigo ver a câmera de cima, assim, na cama com um lençol vermelho, sabe? Foram 4 dias assim, nos encontrando, indo para sua casa, ouvindo músicas altas no quarto para que suas amigas não ouvissem nada. Exceto a música alta. Exceto a música alta. No sábado, acordo com uma ligação. Penélope tinha tentado se matar durante a noite. Nossa. Estava na UTI. Putz. À beira da morte. Meu Deus, Pedro Almodóvar. Caramba, cara. Caralho. Que bad vibes. Pesado. Saí feito louco para o hospital. Lá fiquei sem bateria no celular. Passei 2 dias esperando ela acordar. Ela acordou, eu acordei. Uau, sentiu o duplo sentido nessa frase dele? Né? Boa, Pedro. Tinha ficado longe de tudo, sem falar com Carmen durante todo esse tempo. Voltei ao apartamento dela, ela não quis me receber. Tentei explicar tudo, mas ela tinha na cabeça de que eu me comportei assim, porque ainda amava Penélope e pediu para que eu nunca mais voltasse. Tentei por mais de 1 mês, mas ela não aceitava, não queria me ouvir. Resolvi desistir. Ela não me atendia mais, não queria me ver. Em um dia, decidi terminar com Penélope. Íamos e voltávamos após a tentativa de suicídio. Conversei com ela e ela aceitou. Peguei minhas coisas, coloquei na mochila. Virei as costas, me despedi de sua mãe e irmão. Ao sair pela porta, ouço vidros quebrando. Caralho? Volto correndo. A cena que vi foi Penélope caída no chão, um pedaço enorme de vidro em sua mão. Nossa. Caralho! Ao olhar atentamente, ela tinha enfiado o vidro em seu pulso. Sangue jorrava. Peguei uma toalha e enrolei no braço dela, mas o irmão dela tomou a frente e disse que cuidaria disso. Pegou ela no colo, enquanto a mãe dela ligava pro socorro. Nunca mais a vi pessoalmente. Claro que me informei se ela estava bem, e sim, ela está muito bem hoje em dia. Mas ali acabou, e essa cena horrível me persegue até hoje. Meu Deus, cara. Caralho! A gente tem que negociar os direitos dessa história aí. Caraca! Além de, né, tensa a história, tá muito bem escrita. É. 7 de julho de 2013. Rafael, aconteceu alguma coisa? 7 de julho de 2013? 7 de julho de 2013, não. Não aconteceu nada, não. Ok. Fazia 1 ano desde que encontrei Carmen na estação da Sé. E lá estava eu, na estação Sé, olhando para os lados, com a esperança de encontrá-la novamente e tudo voltar. Ela não apareceu. 8 de julho de 2013. No dia seguinte... Dia seguinte. Rafael, no dia seguinte, rolou alguma coisa? Bom, era segunda, nesse dia eu fui trabalhar. Ah, ok. No meu trabalho. Uhum, ok. Lembrei. Ok. Ah, foi esse dia então. É aquele lá que você pegou um café, lembra? Isso. É isso aí. Mandei um e-mail. Ok. Passei pela estação Sé novamente, mas por ser tarde e já estar vazio mesmo, apenas para chegar mais rápido em casa. Lá estava ela, encostada na mesma parede que ficamos conversando após nos beijarmos por uma eternidade. Como era possível isso? O destino errou o dia? É que o ano anterior tinha sido ano bissexto. Exato. Ah, tá explicado. Poxa. Fui até ela e quando ela me viu, ficou espantada, mas já sem o rancor que tinha quando nos vimos pela última vez. Conversamos agora sem nos beijar, sem um abraço. Só conversamos. Decidimos sair alguns dias. Acabamos nos vendo todos os dias. Em menos de 15, a pedi em namoro. Ela aceitou. Pouco tempo depois, começamos a morar juntos em um apartamento perto do que ela morava com as amigas. Todos que nos conheciam se convidavam para o nosso casamento. Éramos o casal mais feliz. Ninguém tinha um sorriso maior que o nosso. Em maio de 2014, viajamos à Argentina. Estávamos praticamente em lua de mel. Não, peraí. Ai, caralho, verdade. Rafael! Maio de 2014, você tem alguma coisa pra dizer pra gente? É Hexa Brasil. É, assim. É. Vai ter Copa sim, caralho. É, foi mais ou menos na época que o Petkovic tweetou, né? Calma, galera, tudo vai melhorar depois da Copa. Filho da puta. Estávamos praticamente em lua de mel, fazíamos planos para o casamento. A vida não podia ser melhor. Um dia acordei durante a madrugada. Ela estava, como sempre, com os pés descobertos. Ajeitei seu cobertor, levantei. Fui até a varanda, sentei tomando um vinho que trouxemos da viagem. Fiquei ali pensando em tudo até aquele dia. Tudo que eu errei, como todos estes erros me levaram até aquele momento e como, de certa forma, as coisas aconteceram muito rápido e muito devagar ao mesmo tempo. O vinho acabou. Coloquei a taça na pia e fui deitar. Ela estava acordada. Me olhou nos olhos com uma sinceridade que nem imaginava existir e disse: "Eu não te amo. Tudo acaba aqui." Caralho. "Nunca mais volte aqui. Nunca mais vamos nos ver. Eu nunca te amei. Você foi apenas minha libertação. Mas não existe amor em mim." Meu Deus. Eu tô me sentindo muito mal nesse momento. Nossa, cara, que final horrível. Porra, Pedro. Caralho. Não, a gente escolheu esse pra ser o primeiro do programa. Não, cara. Não. Ai. Eu não consegui responder. Tentei argumentar, tentei entender, mas ela estava decidida. Acabou assim. Nunca mais a vi. Doeu muito tempo. Deu pra valer. Ah, esqueci de falar o dia que ela terminou comigo. 7 de julho de 2014. Ah, não. Rafael, o que aconteceu em 7 de julho de 2014, cara? Por favor, alguma coisa boa. Além da Carmen ter sido horrível com o nosso amigo Pedro Almodóvar, o rei Felipe VI foi recebido pelo presidente da República de Portugal, Aníbal Cavaco Silva, no Palácio de Belém, em Lisboa. O nome dela é Cavaco? Ai, meu Deus. Ai, ainda tá doendo meu coração. Ô, rapidão, que dia que foi o jogo do 7-1? Caralho. 8 de julho de 2014. 8 de julho! É, foi por isso que aconteceu. Meu Deus, cara. Peraí. Se ela terminou com ele na madrugada de 7, pode ser no dia do 8, sabe? É, tipo, depois da meia-noite, né? É. Meu Deus, cara. A gente perdeu a Copa por sua causa. É. Caralho, Carmen. Prólogo. Eu entrei no Tinder pra conhecer gente nova. Segundo minha melhor amiga, esse era o lugar que todos iam pra conhecer gente. No meu tempo era diferente. Conheci minha atual noiva. Depois de um tempo pensando nessa história toda, eu entendi que a gente cria histórias de amor na nossa cabeça, mas esquece que pro amor acontecer, não depende só de uma pessoa. Hoje me sinto completo, tenho ao meu lado alguém que me ama e que é minha companheira em tudo. Por mais que essa história pareça bad vibes, ou até mesmo uma não história, ela é importante pra mim e pode ser pra quem a ouvir e se lembrar de que não é porque tudo parece ser perfeito que dará certo. É preciso ser verdadeiro pra dar certo. Bom, é isso. Desculpe o português horrível. Um abraço a todos. Sem comentários, Pedro.

A título de contexto, gosto de todos os pontos nos is em relação ao relacionamento. E faço questão de deixar tudo bem às claras. Como ela foi clara nesse momento. Exato. Capítulo 1. Feliz Natal, viva a aleatoriedade. Essa história aconteceu no ano de 2015. Aí ela mandou. O que aconteceu no fatídico ano de 2015? Ela mesma responde? Ela mesma responde. Vamos perguntar pra ela então, peraí. Vicky Cristina Barcelona, o que aconteceu no fatídico ano de 2015? Considerado o ano mais quente da história, a Primavera Feminista, ano em que as mulheres começaram a falar abertamente sobre assédio e machismo com as hashtags Meu Primeiro Assédio e a hashtag Meu Amigo Secreto, maior desastre da história ambiental, a barragem do Rio Doce. Caralho, verdade, né? E a última, mas não menos importante, a sonda da NASA Dawn sobrevoa o planeta anão Ceres. Rafael, teve alguma portaria da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais? Bom, teve um decreto muito importante, que é o decreto 46.817, que foi publicado no dia 11 de agosto de 2015 e retificado no dia 15 de agosto de 2015. Ele dispõe sobre o programa Regularize, que estabelece procedimentos para pagamento incentivado de débitos tributários. Ah, eu lembro. Ok, agora eu lembrei. É, isso foi 2015. Putz. Uhum. Marcou né? Uma época. Exato. Foi o Refis Mineiro. Vamos lá, continuando. Enfim, no feriado de Corpus Christi, dia 10 de junho, uma amiga de nome Contita me convidou para subir o Costão, um famoso ponto de ecoturismo da cidade. Juntamente com ela, iria um amigo paulista do trabalho, de nome... Javier Bardem. Javier Bardem, ok. Que eu desconhecia. Era 8 da manhã quando ele nos buscou, e fomos pro Costão. A subida foi normal. Minha amiga, que é bem sedentária, parecia um Smeagol subindo a pedra. Isso virou uma piada pessoal, pois uma criança de 7 anos subia correndo enquanto ela subia se arrastando. Quando era 11, já tínhamos descido. Quando deu meio-dia, Contita simplesmente meteu o pé com um pretexto mequetrefe e ficamos nós dois olhando um pra cara do outro. Como assim meteu o pé? Não entendi nada. Foi embora. Ela foi embora. Ah, ok. E agora? Vamos fazer o quê? Mal te conheço, o Javier Bardem. Você podia muito bem ser o Jeffrey Dean Morgan. Resolvemos que ficaríamos na praia e assim passamos o dia conversando. No final do mesmo, chamei-o para fazer outra trilha em outra praia. E assim veríamos o pôr do sol. Peraí. Você não leu trilha corretamente. Ah, é verdade. No final do mesmo, chamei-o para fazer outra trilha em outra praia. E assim veríamos o pôr do sol. Ele prontamente aceitou. O sol se pôs e não tínhamos mais o que fazer. Ele me levou para casa e fim. Trocamos telefone e, acreditem se quiser, não nos beijamos. Pense em um homem respeitador e educado. Meu Deus, Javier Bardem ou Jeffrey Dean Morgan. Capítulo 2. Não é mais um cara que não pegou a australiana. Achou que Javier Bardem era o cara que não pegou a australiana? Lê do engano. Passamos o dia seguinte nos falando e então chegou o dia 12 de junho. E aí? O que faremos? Vai ficar em casa? Tá a fim de sair? Vamos no cinema? Às 8 horas, fechado? Chegamos no cinema, não lembro qual filme, sessão esgotada. Nenhum outro filme chamava atenção. E agora? Dá pra ver um filme lá em casa? Modo tutorial entrou em ação. Dia 12 de junho de 2018, faremos 3 anos de relacionamento. Olha aí, parabéns. É hoje. É hoje. Parabéns. Nesse período, nosso relacionamento ficou bem sério. Conhecemos as famílias e a ponte terrestre Sampa Rio ficou constante. Comemos churrasco e churrasco, falamos merdas e merdas. Finalmente aprendi o que raio significa mistura para os paulistas. Eu aprendi também. Eu acho que a gente podia esclarecer. Mistura é quando você põe uma carne ou um frango no seu prato. Eles chamam isso de mistura. É, tudo que não é arroz e feijão e salada é a mistura. Ok. E eles acham que tem uma lógica absurda nisso. Claro que tem uma lógica. Como você pode ver aqui. É óbvio que tem uma lógica, gente. Tanto que tem aquela frase célebre, né? Que é, tipo, pior do que bater na mãe por causa de mistura. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Muito célebre. É. Hoje em dia, passo a semana na casa de Javier Bardem, pois ele mora perto do meu trabalho e nos finais de semana é ele quem vai pra minha. Ficamos 24 horas juntos. Capítulo 3. Para não falar de capivaras. Lembram que eu falei no início do e-mail que gosto de todos os pingos nos is? Então, nossos amigos, inclusive a Contita, dizem que estamos casados. Mas eu refugo tal ideia, afinal, como disse, sou romântica e sonhadora. Juntar não é noivar, muito menos casar. Então me perguntaram, você já deixou isso claro para ele? Já disse que tem vontade de trocar alianças? Justamente por esse motivo eu estou mandando essa cartinha, para deixar claro que quero oficializar nossa união. Olha aí, Javier Bardem. Ou Jeffrey Dean Morgan. O GugaCast está sempre presente enquanto viajamos e já rimos muito com vocês falando. Então queria que vocês lessem nossa história para ver a surpresa nos olhos dele. Ha! Ha! Olha aí, Javier Bardem. Vamos falar com ele como se ele estivesse olhando no rádio, assim, o rádio está falando com você, sabe? Aham. Vamos. Javier Bardem, é o seguinte, eu sei que você está ouvindo e a gente está falando com você. Isso mesmo, o rádio está falando com você, ou seu telefone, ou sei lá. Pede ela em casamento aí, cara. Javier, eu sei que nesse momento a sua mão tá suando e o volante tá ficando um pouco escorregadio. Mas é nesse momento que você olha para ela, sorri, o sorriso mais bonito que você conseguir, e você fala que a ama. E depois fala, eu aceito. E fala tudo isso com a voz do Goku. E faz um bolo igual o Bud Balastre pra ela. Num formato de um carrossel, com um monte de coisa pendurada, que ele não consegue tirar do caminhão. O porquê desse título no capítulo? Nada demais. Apenas concordo que capivaras são bichos desconfiados. Muito bom, cara. Muito bom, Vicky Cristina Barcelona. É, não, foi good vibes. Foi good vibes, bad vibes. Esse programa. Nós temos um pedido de casamento no GugaCast, caralho. Isso aí. A gente precisa saber o resultado, hein? Deixa eu dar uma dica, hein? Marca o casamento para 12 de junho de 2019. Assim vocês para sempre terão uma única data de Dia dos Namorados, aniversário de namoro e aniversário de casamento. Caraca! E vocês podem dar de presente um pro outro sorvete napolitano. Porque vale por três, entendeu? Que bosta! Ou um trio você do Bob, junta... sei lá. Você junta três datas importantíssimas numa só e tá aqui. Napolitano pra você, amorzão. São os três melhores sabores. Feliz Dia dos Namorados, pessoal. Falou, pessoal. Adeus. Tchau, gente. Acreditem no amor, que eu não acredito. Este podcast foi editado por Caio Corraini.